eu implorei, pedi meu bem, que não olhasse pra ninguém. É que eu tenho ciúme até da lua, quando vê você comigo pela rua. Eu implorei, pedi meu bem, que leu minha sorte, que cuidaste bem do amor. As cartas diziam que meu bem querer havia de ser traidor. Eu implorei, pedi meu bem, que não olhasse pra ninguém. Comigo pela rua. Disse uma cigana que leu minha sorte, que cuidasse bem do amor. As cartas diziam que o meu bem querer havia de ser traidor. É que eu tenho ciúme até da lua, quando vê você.